nossa atitude é forte como um raio. Por isso estou aqui te apontando um atalho cruel. Quem põe a mira na rima não vacila, gatilho e dispara a definição. Som, som, som, som, som, som, som, som. Quatro pretos revoltados, articulados, pronto para destruir a base do inimigo. Venham, vamos demolir, o sangue irá jorrar, lágrimas vão derramar pra aqueles que comemoram a conquista mínima. O circo está montado, tem palhaço de montão, país esquizofrênico, fruto da miscigenação. O valor se obtém quando se tem conhecimento cultural. Acomodado, não obteve um diploma, tem primeiro grau, dígito 4. 4, 4 é o número profano, pregado por soldados que introduzem o terror, a teoria da guerra indecente. Palavra no pente que será descarregada na sua cara diariamente. Se liga nos judeus e canções parasitas, faz o jogo do demônio, finge não ver. E quem institui seus maldos, você tem duas opções. Uma é valorização, caso contrário irá sentir o peso da destruição. Se inspire nosso som e comece a revolução. O peso da destruição. Explode a violência, é o ano da virada. Chegou a derrubada, multiplicado por 4, amplificado de fato. Vou escurecer, quero estremecer, pode sentir as pancadas. Bum, pá, é como um soco na cara. Sou indecente e abusado, nada agradável. Avançado na teoria, atrasado na prática. O ódio arregaça, a burguesia pede a paz. Nada disso, agora é sua hora, maldito. Quem planta injustiça, colhe homicida, com disposição pra matar o semelhante. A torcida é grande, de ambos os lados, de quem está parado, de quem está agitado. O combate prossegue, encurralar, devastar. Selva de pedra maldita, gangorra capitalista, incentiva, incita. O ritmo animal, eu quero a fuga em massa desse cativeiro, maldito calabouço. Aí, você está louco, guarde do caralho, escuta aí. Pensa comigo, me acompanhe e observe a desordem, a sequência a seguir. Rebeliões constantes por toda parte, guerrilhas avante, acabou o disfarce. Pneus, colchões, madeiras queimadas, ruas bloqueadas, o inferno rompeu os limites da periferia. Agoniza aí no chão, super-herói. Quem te defende, não defende. Corre, boy, o peso virou epidemia, fora de controle. O peso da destruição. O peso da destruição. O peso da destruição. Quem triga um soldado predador chegando junto na parada, é guerra sim. Já faz tempo que ela começou, cada vez mais roletado. Alivie seu passado de terror, introduzindo, explodindo, revitando e agredindo. Adiante o seu lado nessa história, que sabe um dia lindo, repleto de conquistas e glórias. Que sabe um belo dia, avançando fronteiras, quebrando barreiras. Eu sei que tudo pode, eu sou muito mais. Você que não encara esse som como uma puta sacanagem, pode ir até o fim, sua própria homenagem. Pode foder, quem vem te fodendo, se é isso tá querendo, você tem o dever. É todo seu esse direito, é um momento único, dia do justo, fazer justiça. Na hora da verdade, mente limpa, vou fazer nas minhas correrias, passeando pelas ruínas, observando os estragos causados pela destruição. É, rimas loucas para tempos loucos. O cúmulo do absurdo tem sentido. Tentou manter o inferno à distância, através do controle remoto. Sem essa de piedade, ao vivo observe a ruína da cidade. A utopia não é sonho quando pesadelo pra valer. Imagine a multidão correndo atrás de você, chutando, socando, esfregando a sua cara no asfalto. Aí demônio, caldeirão ferveu, transbordou e vai te queimar. Contagem regressiva, kamikaze, ataque é a nossa resistência, não estou sozinho. Câmbio final. Preço da destruição. O preço da destruição. O preço da destruição. Da destruição. Peso da destruição. Peso da destruição. Até logo, Brasil. Esse é o início do tormento, introduzindo o terror mente adentro. Eu quero ver até onde vai o seu orgulho pela selva em ruína. Até quando vai aplaudir ou só reclamar dos barões do palanque? A sua emoção pelo hino, isso mesmo, esconda o prato vazio. O detento no telhado pegando fogo, a criança puxando carroça fora da escola. Reflita bem qual a sua posição. Sei que estou somente de passagem, mas não aceito essa condição de meio vivo e meio morto. Enquanto não houver justiça social, jamais existirá a tão sonhada paz.